cara. Azul 4980, Montreal pode esperar, chama zero. Montreal pode esperar. Centralizando 78, completa 14, 1, 8, 9, 5. Boa noite, 78. Autorizado pouso, pista no zero, vem turno 60 graus, 109. Pouso no zero, 78. Lema, Silva, azul 4980. Lema, Silva, azul 4980. Solo 11 direito, 211 no solo. Decolagem, é tudo 60 graus, 0 0 mais. Autorizado de decolagem azul, 4980. 1970, completa 14, 1985. 1985, 970. 224, é o número 3, aguarda a cópia. Tá se fazendo com o senhor, aproximação, vai ter o seu emprego. Guardando. Azul 4959, copo. Autoridade Leos, nível 140, decolagem cabeceira na zero, curva direita, perfil de saída coral, com curva direita, assinado 0277, controle na 20.8. Confirma nível? Ok, thanks. Reporta pronto para o pushback do Salvador. Tráfego Salvador, boa noite, Leão 9973, com a uniforme. Boa noite, Leão 9973, mantém a escuta guarda copa número 3. Ah, perfeito. Com 3178, via Juliette, portão 62. Guarda. Autorizado Pouso, né? Tudo 60 graus, 10 mais. Eu pouso na 10, 9, 0. 0, curva. À direita, da L da Morte, vou perfil de saída, acionado 5533, 120, 8. 300, 300, 0, 0, 0, 10, roda 10. Fala da 10, com a coisa à direita, da L da Morte. 533, no transponder, 2. 08 é o controle na saída, tomar a puxa, acionamento. Gente, correto, verdade. Transporante é o azul 2774, tem que dar uniforme, autorização por seguro, pronto na copa. Gente, tudo 774, mantém, escuta e aguarda. Sai da presença, senhorita. Separa 4 mil pés, ajustando 019, via chegada bom. 4.109 via ponto, bom, 78. Ju, via Golf 677, nível 190. Da coladão na 0, curva esquerda, perfil de saída Conde. Acena 0276, no transpondo, na 20.80, controle. E o Adam 90, Aracaju, Golf 677, coladão esquerda, sai da frente. 02-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 localizado com o FIS, nível 360, via P0 10 até Dubai, via P0 6, após conforme rota. Da cola da 10, curva direita. Da Elo e da Motte, vou preferir de saída, após prosseguir a ver a rota do pão. 5530, no 2080, com o trânsito. Confira, 3430? 5530. Ok, autorizado com FIS, nível 360, P0 10 até Dubai, após o P0 6. Da cola da 10, curva direita, da Elo e da Motte. 5530. No controle, 1208, geral na análise 7. Correto, é uma pronta, 73, Doral 9973. Vamos lá. Gol 970, Doral. Gol 970, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 970. Azul 2774, copy. Prossegui na escuta. Azul 2774, autorizado por seguro, nível 180, via Golf 677. Da colagem pista no zero, curva direita, possível saída coral. Acena transponder 0275, controle 120, decimal 80. 6 Estamos autorizados 190 para Porto Seguro da Escola da 10, curva direita, por hora subida da Gol 577. 0D7, responda, chama o controle 120-8. Correto, pronto. Portará, obrigado. Autorizado, 800-001, reporte técnico. Termo 970-02? Afirmo. Azul 4980, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45, bom voo. 2.825.25, boa noite. Plano 723, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, boa turma, autorizado ILS, reporte estabilizado. Zona 2019, Santará, bom dia 23. Dois, três, prossiga. São Zizão, podemos voar Simbra? É de 4 horas e 40, treinando Rio de Janeiro. A Lúcia 001, ataque satelizado até ponto de espera, custo no 0, via Pátio Índia. Quando lá, 1 noite, decimal 95, ajuste no 0, 19. Bom voo. Pátio Índia, 1895 no ponto de parada 10. número 723, que siga. Você confirmar número para pouso? Número 1. Temos condições já de voar. Libra, seu autorizado. 1723, aguarde mais próximo. Temos saídas que poderão conflitar se a Libra da presente. Bono 723 da presente autorizado, Índia Serra. Índia Serra, o senhor 23, grato. No final, vai para largo 723. Pista 10. Bruno 723. Chama a torre 1918, decimal 95. 895, grato, até amanhã. Torre Salvador, boa noite, azul 5001. Cruza mil pés na Abel. Azul 5001. Contato radar, submantenha nível 300, valeta. Subinal 300, valeta. O 1170, que são 2000, que pode ser. Yes, 2000, pode ser. 1170. 723 autorizado, pouso pistola 0, ventura 60 graus, 09. Livre pouso no 0, gol 723. Can I Lima 224, taxa direita, via Índia, no ponto de Esperão, no metro de cima 95, ajuste na 0, 19, bom voo. 19, ponto de 0, boa noite, direita. Meio 5972, mantém a escuta agora. Go 1170. 1170, complete LS5, no contact Salvador Tower. 118 to small 95. Salvador Tower, 118 to 95. 1170, thank you. Salvador, boa noite, bom 808, vai passar o 2 0 0, restrita 150, informação e reforma. Boa noite, 68, acionando a inspeção, 12 para 2 mil pés, ajuste no 09, traduzidora. Boa, traduzidora, pessoal, para 2 mil, comprei 19, bom 808. É negativo, no momento com a TR. É, já finalizou o pushback, só um minutinho. Bom, no 723 são os 29, direito 211, são. 211, direito, 73. Salvador Tower, good evening, go 170, LSX Wave, 1110, down and lock. Salvador, Moito, boa noite, Golo 736 Libano, se escuta. Indies 160 degrees, 10 knots, clear to level 110. Clear to land 1110, 1019, go 1170. Alô, Fortaleza, Salvador, Azul 4959, está com 64 a bordo, 3 horas e 40, treinando Aracaju, está pronto para o táxi. Gente, Azul 4959, táxi autorizado até ponto de espera, pistão 0, via Pátio Índia, 1-8-95, o ajuste na 019. Autorizado para ponto de espera, dá no 0, via Índia, 1-8-95. E 19, azul, 4959. Agora vamos ver que é fundamento do azul, 2774. Aguarda, número 2. Número 774, aguarda, número 2, no teste 3, ok? Como é que eu sei, aguarda, não sei como é que eu solicita para o direto. Obrigado, 251 e 3395. Decolagem pistão 0, curva direita. Dael, Leda, após DCT Irume, até November 857 Aerovia, conforme a rota. 5535 no transponder, 120, 1980. direto, Rio 5972, autorizado inicial push e reporta por taxa. Da Azul, após ingresso via Juliette, portão 04. É, foi contada a informação, senhorita. Ok. Da passagem ao ATR da Azul, após ingresso via Juliette, portão 4. Sim, após a Azul, será a Juliette 4. Voo na 170 via Alfa, mantendo-se da Juliette. Voo na 170 via Alfa, mantendo-se da Juliette. Solo Rio 5974, informação Alfa 340 para Guarulhos. Rio 5974, Guarulhos, nível 340, peso 1-0, até Taubaté, da cola da 10, curva direita, da Eura da Motiva. Funcionário 5542, controle no 20-80. 340 aprovado para Guarulhos, da Eulida Motiva, peso 1-0 até Taubaté. 542 eu transponder, 120-08 é o controle 5974, chamar para o pushback ao serão. Correto, agora 5974. 974. Quem me chama o controle? Muito boa noite, querida. Eu chamei a 6224 e colocou onde passa, você escuta. Chanel A2, 24, se mantém o 190, sai da Conde. 190, sai da Conde, 224. Da Juliette, voa 970. 11, via Juliette. Via Juliette, do 11, voa 970. Boa noite. Boa noite. O Azul 4959, para a ponte de operação. Circulado autorizado, Leandro Colar 1-0, vento 1-0, graus 8 mais. Autorizado, Leandro Colar Azul 4959. Só um minutinho, agora copo. Segunda direita, vem a Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste na 0, 1-9. 1-9, e a ponto de espera 2-2-9-5, ajuste na 0. Paulo, o azul 2-7-7-4 está liberado pelo céu 7-9. Afirmo. 238, controle 120, decimal 8. 1208, azul. 4959. Azul 4959, saída Coral, cruzando 1100 para 1140. Azul 4959, suba conforme autorizado. Vindo conforme autorizado, Azul 4959. O bom 868 autorizado, ONF? Afirmativo, 968, reporta no localizador. Reporta, bom 868. 459, centro de contato radar passando no 1700 pés, direto Coral. Dani? Autorizado ELS, está autorizado. 2 dias, autorizado ELS, fornecer autorizado. 2224. Meu localizador, o bom 868. 1868, completa sinal 14, 1895. 1895, até. Autorizado, iniciando 73, bom sexo. Salvador, boa noite, bom 868 estabilizado. Bom 868, a gente aproximação, agora autorização de pouso. Aguarda. Azul 407, oceano a identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-9, pôs de duna. Sigo 972, chamo o controle 208, veículo 242. 1208, chamará, obrigado. Sigo 1868, autorizado pouso, pistão 0, Venturo 60 graus, 10 mais. Leve pouso, 990, bom 868. Controle, muito boa noite, o Rio 5972 do Corona da El, cruzando 2.500 pés. azul 5972, contato radar, submanter 360, voa Leda. Está presente Leda 360, Rio 5972, grato. 17, da cola da 10, curva de esquerda, fecho de saída Pulca, região após Jamaracaju, 5546, 120, décima 8. Autorizado 350, fez o Luno 7 para Montreal, Pulca, Pulca, Bruno, esquerda, Jamaracaju, 5546, 208 ao controle, 1134. Correto, informa pronto. Corre. Salvador, boa noite, passarei 2-0-4. Desculpa, cachorro, o senhor só vai para o seu infuso. Guarda, regação, 2-0-4. Aciona a identificação, do aparelho de voo 050, voo ISAP. Na 6224, 64 milhas, nordeste do Velho Salvador. Serviço radar encerrado, chama o controle Aracaju, frequência 90.3. 03, boa noite, querido, obrigado. Fala, Salvador, boa noite, boa noite. Passarei 224, autorizado com os pistões 0, vento 160 graus, 109. Livre, pouso, baixou e travou, 2-2-4. 974 da Rio para o táxi. Estamos com 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia. Alterna Galeão. Espero via Pátio Índia, lá 1895, 1019, na Justiça Boa. Pátio Índia, 1895, 974, obrigado. Geral após o Rio autorizado iniciando, Guaixo 3, chama o TAC. Após o Rio vai iniciar, Geral 993. Com 3600, desça para 2000 pés, ajuste 09, direto Duna. Direto Duna, para 2000 pés, direto, direto, direto. Duna 098, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 09 para o DITAC. Lembra 212, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 09 para editar. Passarei 2224, sol, 248, direito 211, sol. 201, boa. Salvador, boa noite, passarei 2. 224. 774, autorizado a decolar, vento 160 graus, 8 nós. Para o teste federal 9973. São dois a bordo, 3:30, alternando barulho. Federal Guilherme Macedo, 974. Federal 9. Irmã 2774, decola os 49, controle 1 no 20, decima 8. 208. Contra Recife, frequência 251, até a 93395. 5972, chamar a Centro Recife 12, decima 1, alternando 93395, 972, controle. Doutor Salvador, muito boa noite, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, submantém nível 180, após 2000 pés, autorizado para o de coral. 2000, voa coral, Azul 2774. Azul 4107, autorizado em NS X-Ray, já passa estabilizado. Autorizado em NS X-Ray, já passa estabilizado, passa a nossa direção. Pode prosseguir ao posto 0, federal 993. Afirmo, 8895, 1019. Gente, até o posto 0, 1895, 1019. Bom trabalho. Federal 973, ponto de espera, mantenha. Mantenha o ponto de espera. Entendi. Obrigado. Vou dar mais um minuto só aí, tem um tráfego mais lento que o colônia errou, guardando ele afastar um pouco. Estabilizou o azul 4107. Azul 4107, completa sinal ILS, chama a torre, frequência 1895. Torre 1895, azul 4107, boa. 13600, autorizado ILS X-Ray, pista no zero, repasse estabilizado. Autorizado ILS, repasse estabilizado, 13600. 407, continua a aproximação, a autorização em pouso. Continuando aguardando a autorização 4107. 007, autorizado pouso, Ventura 60 graus, 00 mais. Livre pouso para Azul 4107. Segurado 74, decola aos 53, controle 208. 53-128-208, Rio 5974, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Rio 5974, perfil da Dael. Rio 5974, contato radar, submantendo o visual 340. Após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Sente, após 2.000 direto Leda, 5974. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray November. Mike X-Ray November, prossiga. Boa noite, solicitando autorização de reboque da ponte de número 6 para a posição 13, pátio 1. Posição 62 para 3, ok, está autorizado, está finalizando. Será feito, grato. Alfa. Brasil Alfa 2591, call to Aiden, descendente, flight level 050, via Mari Arrival. Rio 2774, voa direto Raíra. Está presente, Raíra, 2774. 407, só 5 mil, direito 21, só. Sole 211, o 4107. Ó, 1237. Siga. Salvador, o azul 4107, livrou. 1342, no 27. Autorizado, 134. Chama pro fax. Azul 4107, fax autorizado via Alfa, Kilo, TAT 3, 4, Romeu, a posição. Alfa, Kilo, TAT 3, confirma a posição. 4, Romeu. Na 4, Romeu, vou 4107. Completa final, chama a torre 1895. Rio 4959, faz a posição coral, serviço radar encerrado. Chama o controle Léos, frequência 120.1. 208, Cidão. 12, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 9. Autorizado o LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 209, CDS, maximizado, minha vez 12. Controle Cidão, 9973. Geral 9973, contato radar na decolagem, submantendo o visual 360, voa Leda. 360, Leda 9973.

098, olha os 03, direito 211. Beleza. Estabilizado, PA202, passando de terra, baixando o travado. Xalé 6212, vento 150 graus, 8 nós, está autorizado pelo Xalé. Posso já ficar 10, já disse 2. Tudo 774 excelente, mantém a escuta do controle. Salvador, é o Mike X-Ray November. Mike X-Ray November, siga. Informando o término do reboque, área remota, posição número 3. Obrigado, uma boa noite, tchau. Gente, Mike X-Ray November, boa noite. 1908, acena a identificação do separador 2000 pés, ajuste no 09, direto do Duna, mantendo high speed. No 09, ajuste. O 134 autorizado, leva 1-0. 1-0, 1-3-4.